Começa agora o programa Novos Sujeitos. Oi, eu sou a Karina Pérez. E eu, Georgiane Sena. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto muito delicado, mas que não paramos para pensar. Quantas vezes você já perguntou a uma criança se ela tinha um namoradinho ou uma namoradinha? Nossa, parei para pensar e realmente, já fiz essa pergunta várias vezes. Nunca refleti que ela pode ter consequências na vida das crianças. Pois é, elas crescem acreditando que isso é normal na infância e acabam atropelando uma fase que deveria ser de pura diversão. Por isso, evite esses tipos de brincadeiras, como prometer às crianças uma às outras no futuro. Sim, Karina. Elas abrem brechas para a sexualização precoce, especialmente das meninas, e é um prato cheio para os pedófilos. Além de incentivar a violência sobre os corpos femininos, também agrava o problema do casamento de meninas, entre outras consequências. É importante deixar que as crianças vivam cada fase, e saibam que em cada uma existe uma descoberta, e ensinar que a hora do namoro vai chegar. Bom, Georgiane, por hoje é só. Fiquem ligados na Rádio Plural para ouvir mais das nossas pílulas. Para saber mais sobre o assunto, acesse nosso site sujeitosdesuashistorias.com. Este programa é apresentado por Georgiane Sena e Karina Pérez. O programa é uma produção do projeto de extensão Novos Sujeitos de Futuras Histórias e faz parte do programa Sujeitos de Suas Histórias, coordenado por Karina Gomes Barbosa e André Luiz Carvalho, e é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Termina agora o programa Novos Sujeitos.